Start now, Lip Jerks. Episódio do Game Tech aqui no blog do Melo X, né? Finalmente a gente chegou no 10. E hoje aqui a gente tá com uma equipe muito grande. Hoje tá com a participação do Ridan. E aí, pessoal, tamo de volta e essa playlist tá pronta. E a participação do Rodrigo, o Digo. Fala, galera, tamo aí novamente pra mais um cast. A participação do Loki, hein? E a participação especial da Ana. Oi, pessoal, tudo bem? Então, pessoal, você viu que hoje vai ser um pouco bagunçado, né? Então a gente vai gravar músicas hoje voltadas, tematizadas para um jogo aí que é uma, como que é, um divisor de águas, jogos 16 bits. A gente tá falando nada mais nada menos do que Donkey Kong Country, né? Hoje a gente vai falar aqui das principais músicas, da história e do compositor, da empresa e tudo que tiver mais curiosidades a respeito dos três primeiros jogos dessa franquia, né? Mas antes de tudo isso, vamos para a leitura de e-mails e já voltamos. Começando a leitura de e-mails relativa ao nono cast aí do Game Track, né? Um cast aí meio free. Hoje aqui na leitura de e-mails eu tô com a presença do Gnu. Alô! E também com a presença do Rida. E aí, de volta! Então, relativos ao cast número 9, né? A gente não recebeu tantos e-mails, ou até mesmo comentários, né? A gente teve bastante download, mas comentários e e-mails, né? Pô, galera, vamos comentar aí, a gente perde horas. Cara, hoje domingo aqui, em vez de ficar estudando cálculo, eu tô editando, olha só que maravilha! Bom, então a gente teve poucos comentários e também poucos e-mails, né? Então a gente teve um comentário, apenas um comentário que foi relevante, foi o comentário da Giza, que o Gnu vai ler. Então o comentário da Giza foi, Giza do Gurias Nerds. Ela comentando sobre a imagem lá que foi posta sobre o Encontro Nacional de Cosplay, que vai ter o Restart lá, né? Não, não vai ter, a gente não vai deixar. É, que estão anunciando que vai ter o show do Restart. Ela comentando aqui que isso é igual ao inferno, né? Coisa mais escrota, mais esquisita. Nós, no Paraná, agitando. E claro, mais um ótimo playlist. Não havia prestado atenção nas músicas quando joguei alguns. Sempre tenho a chance de curtir aqui com vocês. Mega beijo. Então, valeu, Giza. Você sempre comenta aqui. Muito obrigado aí. Então, a Giza aí que mandou um recadinho pra gente encontrar elas lá no Uniparaná, né? A gente vai estar lá, com certeza. Lembrando que nós também somos do grupo X-Blade. A gente vai estar lá com uma gincana no domingo, né? Uma gincana meio show de bola. E também com um anime quiz no sábado, né? Que se você curtir e quer testar seus conhecimentos quanto a animes, apareça por lá no Uniparaná, né? A gente vai colocar o flyer do evento aí pra vocês participarem, né? O primeiro e-mail dos dois e-mails que recebemos foi do Evandro e eu vou ler ele, né? Ele diz assim: mais um cast muito bom, né? As músicas de Mega Man e Final Fantasy sempre presentes e muito boas. O que mais chamou a atenção nesse cast foi o Pay Money to My Pank. Conheci a banda não através do jogo que o Rodrigo tinha citado lá, que era o PES 2010, e sim através da série de Tokusatsu Ultra 7X. Realmente eles são bem excelentes e deveria fazer mais músicas para os jogos, né? E quanto a Marvel vs Capcom 2, eu e uns amigos estavam discutindo esses dias sobre a trilha sonora desse jogo. Não seria um J-Jazz? Sei lá o que ele quis dizer com isso. Falou, até mais, galera. J-Jazz, né? Tipo, J-Rock e J-Jazz. Nada a ver. Jazz japonês. É, J-Jazz. Bom, último e-mail aí, o Ridan vai ler. Um e-mail gigantesco que a gente recebeu lá do Thiago, de Cascavel. Ridan. Bom, o e-mail é muito grande, né? Tipo, aí a gente vai ter que cortar algumas coisas. Vou ler o básico. Oi, galera do MDX, aqui é o Thiago Excel de novo. Desculpe não comentar muito nos caches, mas é que eu esqueço de olhar quando tem novos episódios e quando eu vejo já tá em outros caches. Resumindo, só pra contar. Fizeram uma lista fenomenal. Dessa vez Mega Man X6 foi uma ótima escolha. Pra começar, na minha opinião, uma das melhores músicas do game é da série X. Daí ele cita aqui algumas curiosidades que eu vou pular porque é muita coisa. A mais relevante é que eu falei apenas do The Answer como abertura, Mas eu esqueci de comentar que também tem, que ele mesmo lembrou aqui, tem a, antes de tocar The Answer, toca The Moonlight. Tá, mas voltando. No mais, me assustei um pouco com quando vi PS 2010 na lista de músicas. Assim como um amigo meu, a quem estava mostrando o cast. Não pelo jogo, que adoro jogar, mas por uma música no PES ser escolhida. Preconceitos à parte, normalmente escolhe músicas relativamente pop para aqueles jogos de esporte. Dungeon Siege, não se tem muito o que falar sobre o jogo em si, mas possui uma trilha sonora muito bacana e envolvente, que marca bastante os jogos. Kidan, como sempre, mega fã do Final Fantasy. Admito não conhecer muito sobre o 4. Mas como a indicação do Hidan, estou baixando aqui enquanto digito esse e-mail. As trilhas sonoras do Final Fantasy são sempre fantásticas, super bem trabalhado. Mega Man 7, vocês encontraram o meu ponto fraco, sou um fã da série, passei minha infância quase toda jogando Mega Man repetidamente. Bom, o 7 tem um plot inicial meio fraco, mas de longe foi o melhor motivo para o Dr. Wily voltar ativo, pois ele havia programado alguns dos seus robôs irem salvar ele. Daí ele cita mais curiosidades e eu vou pular pro final. Marvel vs Capcom 2 fechou com chave de ouro o podcast. Dessa vez o Zabza teve uma inspiração divina na escolha da música dele. Um abraço pra todos vocês, como sempre, muito yaoi pro Zabza e pro Hidan. Ui. Contagem regressiva para aí. Falou, se há. Então, mais uma vez o Thiago fazendo um comentário pra nós aí no cast, né? Eu acho que ele usou um pouquinho de ironia, né? Dizendo que eu fechei com chave de ouro a música do Marvel vs Capcom, né? Mas enfim, né? O cast é muito bom. O cast número 14, nossa, seria sugestões dos ouvintes pra gente tocar, né? A gente vai adiar ele pra um cast que a gente não sabe a numeração ainda. Primeiro, porque a gente não recebeu nenhum e-mail ainda do pessoal falando: ah, eu gostaria de pedir essa música, ou pedir aquela música, né? Então a gente pede pro pessoal mandar e-mail pra nós, né? Ou mandar sugestões, pra que a gente possa juntar essas sugestões, né? Colocar num cast e tocar pra galera ouvir aí, né? Se quiser mandar um e-mail para nós, a gente tem o nosso e-mail, que é o gametrack.mlx@gmail.com. E também seguir a gente no Twitter, né? A gente não tem citado nos outros casts que a gente tem um Twitter, que é o @meialuax. E obrigado aí pela participação do Hidan e do Gnu aqui na leitura de e-mails, né? Beleza. Beleza? Aí, eu queria pedir também uma ajuda. Ajuda desesperado. O meu PSP faleceu. Eu queria saber se alguém tem alguma indicação de alguém que conserte o PSP. Valeu. E mais uma outra coisa bem importante, antes de realmente começar o cast, vocês vão perceber que há um pouquinho de eco, mas a gente pede para que vocês sumariamente ignorem. Aí eu tentei o máximo tirar esse eco para que não fique no cast, mas vamos ver o que vai dar aí pra frente. Até mais, galera, até daqui a pouco. Da leitura de e-mails! Hoje a gente vai começar com o 10º episódio aqui. A gente vai falar a respeito desse joguinho aí que quase ninguém conhece, né? Que é o Donkey Kong. O que vocês acham do Donkey Kong? É legal. Pronto. Muito bom. Cara, como todos os outros. Mais uma coisa. Foda pra caralho. Sem palavras pra definir isso, cara. Isso marca a infância de qualquer um, cara. Com certeza. Pra quem aí teve a oportunidade de jogar no seu Super Nintendo aí, com certeza sua vida mudou depois de você ter jogado esse jogo. A parte de jogabilidade é muito animal. A parte gráfica expressa toda aquela coisa de você estar imerso naquele mundo, você também tá jogando com aquela música de fundo. Então, né, antes da gente começar aí com falar diretamente de Donkey Kong, a gente vai falar de uma empresa que tá por trás de tudo isso, né, cara? A gente vai falar da empresa chamada Rare, que não é cabelo, é Rare. Rare de raro, alguma coisa assim. Mas se pronuncia como Rare. A gente pode citar que essa empresa, além de fazer um surpreendente Donkey Kong Country, né, pro Super Nintendo, ela fez também outros jogos aí também pra era de 8-bits, né, pro NES. Jogos aí até que o Gnu citou no cast de 8-bits, o Battletoads, né? E também vale a pena citar que essa empresa aí, além de fazer a franquia Donkey Kong, ela também participou na produção do GoldenEye, no jogo Perfect Dark, também é um jogaço. E também no Killer Instinct. Outro jogo aí, cara, que na versão de arcade, pra época, cara, é muito animal. Não sei se primeiro você jogou com Fatality, por sinal. E com combos, né? Se você pegar o videozinho daquela época e comparar, Você não tem, cara. Você viu? Nossa, como que os caras conseguiram fazer um gráfico em 3D, no caso? Naquela época, a gente tinha no máximo o Mortal Kombat 1 lá. Também vale citar aí que os jogos aí que eles fizeram, cara, foi totalmente de sucesso, né? A respeito da Rare. Ela não foi uma empresa que, assim que lançou o videogame, ela fez jogos, né? Bem na época que tava quase sumindo o Super Nintendo, foi quando ela lançou Donkey Kong, e ela chegou revolucionando. Aí quando quase tava sumindo o 64, ela chegou revolucionando. Agora, já pro GameCube, né, ela não fez tanta coisa. E outra coisa que a gente, eu tô citando aqui, vocês perceberam, ela só trabalhou pra Nintendo. A Rare também foi fundada aí pelos irmãos ingleses Tim e Chris Temper, né, em 83. E ela, atualmente, tá trabalhando a empresa americana Microsoft, né? Então, né, agora que a gente citou um pouco aí da empresa Rare, né, que tá por trás dessa obra de arte aí, que é o Donkey Kong, vale a pena falar um pouquinho da sinopse aí, né? Bom, então, Donkey Kong é um jogo que você tem que jogar, né, no Donkey Kong 1 com o Donkey Kong e o Diddy, e tem que ir atrás das bananas, como vocês estavam falando antes. Uhum. É basicamente isso. História simples. Estava o meu querido Donkey Kong dormindo na sua cabaninha. E o Diddy, que é sobrinho dele, o menorzinho, cuidando das bananas, que ele tinha um estoque gigante de banana. Mas daí chegou o King Kahoon, e junto com os Kremlins, e pegou todo o estoque de banana do coitado do Donkey Kong. E daí os dois, o Donkey e o Diddy, foram atrás das bananas, recuperar as bananas de novo. Então, o Kahoon, ele simplesmente, ele é um rei da raça dele, que é Kremlin. Ele queria banana, achou a coleção do Donkey Kong e foi atrás. E ele é psicopata, ele tem um chilique no olho, que o olho dele fica piscando. E ele é bem loucão e ele tá pouco se ferrando pra tudo, isso aqui é banana. Rodrigo, fale pra nós aí qual foi o ano de lançamento aí do jogo, hein? Foi lançado em 25 de novembro de 94. Né, a plataforma aí que ele foi lançada foi o Super Nintendo, né? Que é uma coisa bem clássica já pra nós aí. Pô, tem uma curiosidade do Donkey Kong 1, né? A galera conhece lá aquele velhinho que até aparece no começo com uma vitrolinha assim. É o Cranky Kong, né? Pra quem não sabe, esse, o Cranky, foi o primeiro Donkey Kong, daqueles que jogava, tipo, barril no Mario, sabe? Nossa, Mario não salvava sério? Ele foi o primeiro Donkey Kong lá de 1980. E daí o legal, como ele é um veterano, ele fica dando conselhos pra você no jogo. Uma coisa que vale citar aí, que no final aí, no, na abertura do 1, ele lança um barrilzão, né, em cima de você pra explodir você. É, um barril de TNT, porque foi zoar a musiquinha dele lá, toma um barril. E aquele Donkey Kong original, ele é dos anos 80, né? Como que ele envelheceu tanto até 94, cara? Uma curiosidade a respeito do Donkey Kong, né, cara? O Shigeru Miyamoto, que criou o primeiro Donkey Kong, ele foi lá e falou pros caras da Rare, né? Ó, faça um jogo de arcade, já que aquele Donkey Kong era um jogo de arcade, né? E os caras foram lá e prometeram, ah, tá bom, vamos fazer um jogo de arcade. Aí, era pra ser um jogo de arcade, cara, e saiu esse jogo de plataforma lindo, né, cara? Paguei pau. Uhum. Opiniões a respeito aí do primeiro Donkey Kong aí, que você acha aí, Rodrigo? Ah, cara, o jogo é muito bom, revolucionário. Ele segue, tipo, um estilo, assim, de jogabilidade do Mario, né? Cara, eu acho muito tesão, mano. O único Donkey Kong que você joga é o Donkey Kong em si, cara. É muito pró. Eu já perdi muito tempo na minha vida jogando, só que eu sou noob, eu não consegui fechar. Chega uma fase lá que eu não consigo passar. Eu acho o Donkey Kong 1, o Country 1, mais difícil de todos, na minha opinião. É, eu gosto muito do Donkey Kong 1 também, pra mim ele é muito bom. Eu gosto de todos, assim, sem distinção. Pra mim são os melhores jogos da Nintendo. E eu concordo com o Hidan, pra mim o 1 é o mais difícil dos três. Ah, é o meu Donkey Kong preferido, né, cara? Primeiro porque você joga com o próprio Donkey Kong. Uhum. Primeiro é o primeiro, cara, é inesquecível, não tem, cara. O resto é bom também, mas não vai se igualar, cara, não tem como. Pra mim é o melhor. Eu não sei, eu comecei um pouquinho atrasado, né? Eu comecei de início jogando 2, e eu fui conhecer o 1 um pouquinho depois, mas por emuladores, né? O 2 eu tive prazer de jogar no meu único console que eu tive, que foi o Super Nintendo. E o 1, cara, quando eu fui jogar, eu senti um pouquinho de estranheza, assim, entre aspas, porque eu já estava acostumado com o 2, né? Então, ele, apesar de tudo isso, ele é um jogo muito bom, gosto bastante da jogabilidade dele. Então, já emendando aí a respeito do Donkey Kong Country 2, né? Bom, o 2 saiu em 95, né? Uhum. 5 de dezembro de 95. Então, a história também é uma história bem simples, só que ninguém se importava muito naquela época. O Carru, ele sequestra o Donkey Kong e fala que pra libertar ele, só se entregarem a reserva de bananas do Donkey Kong, que ele já tinha conseguido de volta no mundo. E daí o Diddy e a namorada dele... Namorada, deixa bem claro. É namorada, não é prima dele. Vão atrás, né, do Donkey Kong lá em Crocodile Island, a terra dos Kremlins, pra resgatar o Donkey Kong. Então, né, cara, esse jogo é bem legal, sim, porque se você fizer um link do primeiro jogo com esse, né, você começa num navio onde você terminou o primeiro jogo, né? E o legal é que, assim, tipo, no 1, os Kremlins vêm pra sua ilha, e no 2 você vai pra terra dos Kremlins. Quanto à jogabilidade aí, o que teve de novo aí, Ridan? Novo, por assim dizer, que eu vi foi, tipo, se você pegar a Dixie, você consegue voar, cara. É, não você voar, né? Você plana. Plana, isso. Meu, dá uma planagem que... Aquilo já me salvou muito, né, no jogo. A jogabilidade não é tão diferente, na minha opinião. Só que no 1, se eu não me engano, quando você entrava em baú, você se transformava nos animais. E no 2, você monta nos animais. Aham. Uhum. Da diferença. É. No 1 também tem. No 1 também. Logo no começo, você monta no rinoceronte, já bem no comecinho. Ele tá falando da fase bônus. Ah, eu confundi. Em relação ao segundo aí, cara, minhas opiniões a respeito dele, já vou começar aqui com as opiniões, né? Eu achei ele um jogo um pouquinho... Eu não sei se eu tenho a versão terceiro também. Pode ver que eu vou falar praticamente do 2, mas puxando a sardinha pro lado dele, né? Eu posso argumentar o seguinte, né? Eu acho ele um jogo um pouquinho melhor graficamente, até comparado com o 3. Eu acho que a trilha sonora dele é incomparável, cara. Eu acho que em relação ao 1 e o 2, também tem o 3, né, que tem trilhas sonoras muito boas, mas eu acho o 2 como se fosse, tipo, o auge, assim, da série Donkey Kong Country. Bom, a respeito do 2, eu acho, assim, que ele... Tá, ele é mesmo nível do 1 pra mim, ele tem uma melhoria de jogabilidade, tem uma fase um pouco mais interessante, mas ainda fico com muita dificuldade. Meu, o 2 é meu favorito, eu acho muito tesão, cara, você poder planar com a dica, é muito massa. Ah, não tem, meu, pra mim... Sei lá, uhum, eu prefiro muito mais o 2 do que o 1. Essa parada aí da planar, você planar com a Dix, cara, é que abriu muita possibilidade pro jogo, né, cara? Algumas fases, assim, você tinha que sofrer pra agarrar naquele ganchinho, você voando com a Dix faz muito mais fácil, né? Só que o problema do 2, cara, que eu achei, assim, que não ficou legal, que colocaram dois personagens pequenos. O legal do 1, que era assim, o Diddy, ele não tinha aquele golpe especial, né? Ele não tem golpe especial, tipo do Donkey Kong. Donkey Kong, ele podia bater no chão pra pegar a caixa de banana. Só que ele era lerdo, o Dix era bem mais ligeiro e o pulo era bem mais alto do que o Donkey era Kong. Era tipo pra completar, né? O que ele faltava no Donkey Kong. Exatamente. No 2, o Diddy não completa a Dix. Pra mim, dos três, ele é o melhor, que tem as melhores fases, as melhores músicas, né? E o Carru, ele tá melhor também no 2 pra mim. Em relação ao desafio com os inimigos da fase, cara, eu acho que ficou bastante criativo essa parte de colocar matemática pirática, né, entre aspas, pro jogo, ficou muito boa, né? Bom, Donkey Kong 2 é bom, só que na minha opinião não bate um, aí nada vai bater um, acabou. Uma coisa aí que vale a pena citar, né, é que as musiquinhas quando a Dixie e o Diddy concluem, né, cara, cada fase é muito, muito boa, né? Ela tocando a guitarrinha e o Dixie fazendo um rapzinho lá com o somzinho no ombro, assim, ficou bem legal. Agora falando do terceiro jogo, né, da franquia aí, o terceiro jogo Donkey Kong Country 3, esse jogo aí que saiu em 96, né, em novembro de 96, né? Então, fazer um pequeno resumão. É assim, depois de eles terem derrotado o Carru no segundo jogo, o Donkey Kong e o Diddy, eles saem pra pescar, só que eles demoram um monte. Daí a Dixie descobre que um robô chamado Chaos, que foi feito pelo Carru durante o Donkey Kong 2, só que não foi usado, sequestrou os dois, ela vai atrás dele. E nisso, o Kid, que é primo dela, segue ela. E é isso a história. Bem básica, né? E o legal é que eles foram pescar pra comemorar, assim, né? Tipo, aê, derrotamos o Carru, vamos comemorar. Vamos pescar. E vão lá e foram pego de novo. Você chega a enfrentar o Carru, né? No 3 também, né? Eu não sei dizer. Chega, você enfrenta ele, se não me engano, antes. Ou depois. É antes de você enfrentar o Caos, se eu não me engano. Uhum. No 3, no final, você enfrenta o Caos antes, depois o Carru, no final. Ah, então o Carru ainda tá como o antagonista principal ainda. Claro, sim. Mano, o Carru é o Carru, cara. O Carru é o cara, bicho. Quero ver se é tão insistente igual ele, não acho. É verdade, cara. Ele é aquele cara... E é aquele cara que deve ficar na frente do espelho coçando a mão e dando risada, né, maquiavélica? Então, né, a gente aí fez um resuminho aí. Alguma curiosidade a respeito do 3 e do 2 que a gente não citou antes? Então, eu fiquei sabendo em um site que quando você entra no Donkey Kong 3, que você vai escolher os jogos que estão salvos lá, você pode fazer a sequência LRR, LRR, LR, LR e escrever lives. Você começa com 50 vidas. Caralho. Meu Deus. O Swank, o mesmo que faz aqueles joguinhos, né, de perguntas e respostas, é irmão do Donkey Kong. Sério? É irmão do Donkey Kong. Pode ver, cara. Repare, eles são muito parecidos, cara. Só muda a roupinha e o cabelinho. Né? E como que o Didi é primo do Donkey Kong se um é um gorila e outro é um macaco? Cara? Vai ser coisa. Não pergunte, cara. Todo mundo tá feliz sem saber essa resposta, cara. É interessante também que foi a partir do Kong 2 que começou aquele negócio de arrecadar aquelas moedas DK e você tem que juntar umas moedinhas durante a fase porque tem momentos do jogo que você tem que pagar pra salvar, né? É pra salvar e pra ir no... Nos bônus. Das... Não? É, no mapa final também. Tem um mapa final no 2 também, não tem? Que você tem que pagar lá quantas moedas lá, sei lá. Tem, não usando tem. As moedas dos bônus. A curiosidade é também... É 75, né? São 75. Uhum. Creme coins, uma coisa assim. Uhum. Ah, e uma coisa, um negócio legal do 3. O legal ou não, que são os pássaros banana, né? Você tem que pegar. Ah, sim, nas cavernas, lá, você toca a musiquinha lá. Uhum. Você toca a musiquinha e segue os pássaros banana. Daí você dá pra aquela senhora lá pra... Uhum. Eu não lembro o nome dela. A tiazinha. Ah, ela... Não, é... Weekly, sei lá, alguma coisa assim, que ela salva aquela que fica jogando no Nintendo 64. É, que massa. Ela que salva o game agora. E antes, no Donkey Kong 1, quem salvava o game era a Candy. E a Candy é a namoradinha, a paquerinha do Donkey Kong. Ah, então, Donkey Kong 3 eu achei um jogo bom, gostei bastante. Tem bastante coisa pra fazer, isso é uma coisa boa. E ao mesmo tempo é uma coisa ruim, dependendo da pessoa. Eu acho uma coisa boa, porque eu gosto de fazer... Eu sou aquela pessoa que gosta de fazer coisa 100%. Uhum. Por isso, ao mesmo tempo que eu gostei, eu me frustrei, porque eu não consegui fazer 100%. Daí isso me dá uma vergonha, né? Eu achei um bom jogo. Eu jogaria de novo, muito susto. O 3 eu acho ele muito bom também, como todos. Pra mim é o mais fácil, é o único que eu tenho, né, até hoje no Nintendo e jogo no videogame ainda. É o único que eu fechei com... Ah, o 2 eu também zerei com mais de 100. Eu fiz 103 nele, mas parece que tem que fazer 105, né? Tem como? Uhum. Pra mim é o mais fácil, eu gosto muito dele. Bom, Donkey Kong 3 é legal. Tentaram colocar um gigantão agora, né? Que é o Kid, pra, entre aspas, substituir o Donkey. Mas nada, ele é bom. Bom. E uma coisa legal do 3 também, cara, que foi que você conseguiu novos aliados. Os ursos. Nossa. Os ursos agora são seus amiguinhos. Bom, no King Kong 3 é bacana, ele tem um mapa diferente, né? Você tem que, às vezes, você tem que ir lá alterar seu barco pra ter acesso a certas partes do mapa e ele é mais fácil. E também uma coisa que eu reparei é que ele não... As fases, assim, elas meio que... Você joga uma fase difícil, cada mundo tem uma fase que é mais difícil, o resto das fases pra, tipo, encher linguiça, assim. Você joga uma fase complicada e em seguida já vem duas, três fases bem facinho de passar, assim. Não, posso complementar? Claro. Quando eu jogava, cara, eu perdia muita vida, né? Daí o que eu fazia? Eu ia na primeira fase. Tipo, logo no começo você joga, tipo, a Dixie pra cima e pega a vida, né? Daí eu ficava fazendo isso, cara. Pegava a vida, Start Select. Entrava de novo, pegava a vida e Start Select. Só ficava fazendo isso, cara. Então, minhas considerações a respeito do jogo, né, cara? Mais um jogo que eu joguei bem pouco, né? Quanto a jogabilidade dele é bem boa, mas quanto à parte gráfica dele, eu achei ele um pouquinho mais claro, assim, ele parece que ele não tem um contraste tão bom. A parte música também ela é um pouquinho mais fraca comparada a um ou dois, né? Os personagens, por exemplo, a Dixie, ela é carismática pra caramba, mas o Kid não ficou tão carismático, ficou aquele tanker abobado, assim, achei meio ruinzinho quanto a isso. É que ele ficou bem tanker, assim, né? Tipo, fortão e ignorante, né? E é bem isso mesmo, porque ele é bem infantil, por sinal. Aninha, qual que é o melhor na sua opinião? O 2. Loki? Sempre. Idan? O 2. Rodrigo? Olha, cara, eu fico bem na dúvida, só pra analisar o geral, todos os detalhezinhos, o 2. Também eu acho o 2 aí, já tava muito claro que minha resposta seria essa. E tá aí essa primeira parte do cast aí, né, que a gente contou algumas curiosidades a respeito do jogo, da jogabilidade, né? E agora a gente vai falar de uma pessoa importante, né, por trás de tudo isso, né, que foi o compositor das músicas, né, porque Donkey Kong, além de gráficos bons, ele tem músicas ótimas, né? Então a gente vai falar um pouquinho aí do... compositor, que é o David Wise. Ele aí que foi descoberto pelos irmãos aí, criadores da Rare. Ele tava na loja vendendo um teclado Yamaha, bem bonitão lá. De repente, os caras, olha, o cara tem criatividade. E foi de imediato assim, eles contrataram, né? Não é à toa que a maioria dos jogos aí da Rare tem dedos na parte de produção sonora e de David Wise, né? Porque quando ele desenvolve uma música pra um jogo, normalmente ele tenta sempre lançar aquele lance de colocar partes do ambiente na música, assim. Se você olhar bem as músicas Donkey Kong, principalmente no 2. Por exemplo, quando você tá na fase da lava, cara, você escuta, tipo, os barulhos do elemento lá da caverna, assim. Eu acho bem legal. Quando você tá jogando, por exemplo, uma fase na floresta, tem barulho dos insetos. Não sei se no primeiro ele é tão presente assim, que eu não reparei tanto. Mas no 2, cara, tá bem evidente isso. Vale a pena citar também aí que o cara, ele fez muitas trilhas sonoras aí, apenas usando teclado, né? E desde a era do NES, ele fez várias trilhas sonoras aí pra jogos da Rare, né? Os jogos aí que vale a pena citar, que é o Silent Service, né? O California Games, o World Games. Também vale a pena colocar o Arc Rivals, né? Do Nintendo, né? Tem o Pitbot, né? Do NES, né? Vale a pena citar muito mesmo o Battletoads, né? Que a gente já tinha citado antes, né? Ele fez a trilha sonora aí tanto pro Battletoads no NES e no Game Boy. E aí fez Donkey Kong, fez as músicas aí do Star Fox Adventure, fez a música do Killer Instinct, né? E até lançou um CD com essas músicas aí. Quanto aos jogos da franquia Donkey Kong Country, né? Ele fez a trilha sonora sozinho aí nos dois primeiros jogos, né? No primeiro e no segundo. No primeiro, pode ver que é um trabalho um pouco mais tímido, assim. Além das... apesar das músicas serem muito boas, né? No segundo, ele parece que ele fez o triunfo dele, assim. Ele pegou e colocou elementos muito bons, né? Vale até citar, assim, quando, por exemplo, quando você encerra a fase ou com a Dix ou com o Didi, né? Ele sempre toca uma fanfarrinha lá. Ou o Dix toca o rapzinho e ela ou toca a guitarra. Pra cada fase, aquilo lá não se repete. Ele fez canção, uma melodia dessa aí pra cada fase, porque ele colocou os elementos dos ambientes de cada fase nisso, né? Então, cara, parabéns pro David Wise, né? Um grande compositor. Eu não sei se exatamente ele tá participando da execução da parte sonora aí do novo Donkey Kong que foi anunciado na E3, né? O Donkey Kong Country Returns, né? Que vai ser pra Wii, mas a gente fica na expectativa, né? Agora entrando na parte que interessa pro Game Track, né? Vamos falar das músicas que a gente escolheu, né? Vamos começar com as músicas do Donkey Kong Country 1, né? A primeira escolha do Loki. Então, minha primeira música do Donkey Kong 1, né? Eu escolhi... As três músicas que eu escolhi são só temas de gelo, né? Dos mapas de gelo. A primeira é o Ice Cave Shant. É, puta, que música foda, cara. Eu ouço ela, eu lembro da época do meu Nintendo, que eu vendi por R$100 e me arrependo até hoje. Eu também vendi por R$100 e arrependo até hoje. Que foda. Então eu vou deixar aí pra vocês ouvirem aí Ice Cave Shant do DK1. Então, só pra lembrar que eu vendi um Super Nintendo por R$100 também e o cara não me pagou até hoje. Nossa! Eu tenho uma Super Nintendo em algum lugar, só que eu tenho console, tipo, eu não tenho o cabo ligado à tomada e não sei se eu tenho controle. Nossa, cara. Nossa. Quem que sofreu colocando a anteninha no, atrás do Super Nintendo, atrás da TV, né, cara? Puta que pariu, cara. É faquinha cortando aquele fiozinho, cara. De repente um fio que era de 2 metros, 1 metro e pouco, assim. Soprar a fita. É soprar a fita. A Ana faz até hoje, né, Ana? Até hoje. Eu vendi, eu tinha 2 Super Nintendo, meu pai vendeu um tá aqui ainda, tá instalado. Eu até joguei ele, né, da última vez que eu fui aí, né? Eu tinha um jogo que não funcionava com o plástico, com a capinha da fita, cara. Tinha que tirar só a placa e enfiar lá dentro do Super Nintendo. E rodava legal. Pô, eu já tive experiência com isso também. O Super Nintendo é a melhor época, meu. Aham. Nossa, é melhor, não tem. Então, Ridan, já que você tá todo felizão aí, manda a sua primeira música. Então, a minha primeira música vai ser de uma fase que eu tive grandes problemas. É uma caverna. Se não me engano, é quinto... Acho que é quinto mundo. O nome da música é Fear Factory. E toca aí. A minha música é Aquatic Ambience, que ela é da fase de água, cara. Cara, quando eu joguei o Donkey Kong pela primeira vez e cheguei nessa fase, cara, eu achei a fase muito foda, cara. Muito bem feito, cara. Aqueles corais, assim. Eu sempre odiei fase de água no Mario World, cara. Mas quando eu vi a fase de água do Donkey Kong, cara, eu pirei, cara. Muito bem feito, cara. A música é simples, mas vale a pena ouvir. Toca aí. Thank you. como o Rodrigo disse, cara, tipo, aquela fase de água do Mario, né, cara? É tudo tão simples assim, né? Moi, moi, me, tchuki, tchuki. Ele jogando fogo. É, ele jogando fogo dentro da água, assim, é. Né? Um bagulho. Daí você chega no Donkey Kong, cara. O gráfico é tão diferente, aqueles corais e os peixes, assim, tipo, as piranhinhas que bate a mandíbula antes de vir assim em cima de você. Muito show, cara. Show. Então, mais uma música do Donkey Kong 1, eu que vou passar aí pra vocês. É outra fase de neve, gelo. É a música Northern Hemispheres, que é lá do norte, né? Como diz na letra da música. Então, toca aí. Quanto a essa música que você escolheu, Loki, eu acho ela muito sinistra, cara. Ela não é aquela música batidinha, sim, com aquela batidinha feliz, assim, cara. Ela tem aquele clima muito tenso. Sinistro, assim, cara. Muito tenso. E a fase também é muito animal, né? Que tem aquela nevasca absurda, cara. Quase você não vê os inimigos na tela, cara. É muito boa, né? Então, né, pra finalizar as músicas aí do primeiro jogo, né, Rodrigo? Então, pra finalizar mesmo, então, a música realmente é do último chefe. A música começa com uma música, parece com uma música de circo, cara. A música é muito foda, cara. A música, ela vai virando um pancadão, assim, do desenrolar da batalha com o chefe ali. A música é muito show, vale a pena conferir, cara. Eu vi ela do começo ao fim, cara. Então, toque aí, Gangplank Galleon. Antes da gente fechar aí, cara, eu tenho que falar dessa música, cara. Eu escuto ela no carro, cara, quando eu tô dirigindo, que é muito animal. Eu acho muito foda. Então, começando aí com Donkey Country 2, né? As músicas aí, Hidan. Então, agora o senhor entrou na minha, no meu dos filmes favoritos. A primeira vez que eu joguei, meu, Donkey Country 2, eu não entrei automaticamente na fase, meu. Primeiro eu esperei, porque você aparece no mapa, dentro do navio, e começa a musiquinha, cara. Puta que musiquinha tesão, cara. Então, a minha música é Level Map Theme. Toca aí. E eu já vou aproveitar essa parada de você escolher mapinhas, escolher fases aí. Quando você tá jogando o 2, cara, você pode acessar alguns lugares sem ser mapa, né? Quando você vai conversar aí com o Funk, né? Que é aquele carinha que te dá aquele barril voador, que faz você acessar outros mundos. Essa música aí eu acho legal, é que ela tem uma batida bem, tipo, quando você chega lá, o carinha parece que ele vai dançar, tipo, tipo o Michael Jackson, assim, cara. Eu acho muito foda. Então, toca aí. É, eu tô com a música e não falei, né, qual que é ela, né, o nome da música é Funky The Man Monkey. As duas músicas que eu selecionei foram do Donkey Kong 2, porque ele tem as melhores composições, na minha opinião. A primeira delas é Haunted House, ela toca só em uma fase do jogo, geralmente as músicas repetem, mas essa, ela toca só em uma fase, que é aquela do mundo da floresta, a segunda fase, que é aquela que você tá no carrinho e os fantasmas vão te perseguindo, você tem que pegar os barris com positivo ou deixar os negativos pra eles não se materializarem e te matarem. E a música, ela é bem sinistra, eu acho que combina muito com a fase, é ótima, adoro a fase, adoro a música, vale muito a pena, então toca Haunted Case aí. We'll be right back. eu vou também falar mais de uma música aí, né, cara? Uma música que eu acho que tem que ser citada aqui. É a música aí de tema de vitória, quando você termina a fase com a Dixie, né? Que é aquele, tipo, um metal meio nervoso. Eu acho bem legal. Então, toca aí! A segunda música que eu escolhi, ela é bem conhecida, eu acho que ela é uma das mais conhecidas que tem, que é Stickerbrush Symphony. Ela toca naquelas fases que tem aquelas árvores com espinhos, sabe? A primeira é no Mundo do Pântano, uhum. Aí a segunda é no da Colmeia e a terceira é lá no Último Mundo, antes de enfrentar o Carru. E eu gosto muito dela, acho uma das mais bonitas do jogo, então toca aí. Pra encerrar essa parte de música aí pro Donkey Kong Country 2, né? Eu vou citar a música aí do Diddy, quando ele também encerra com vitória, né? Que ele toca um rapzinho muito animal. Então, toca aí. Então, começando aí com as músicas aí do Donkey Kong Country 3, eu vou começar com a música que é o tema do jogo. Eu acho ela legal, assim, com aquela batidinha tribal, assim, com os macaquinhos. É muito animal, cara. Eu acho muito boa. Então, toca aí. We'll be right back. Eu, como nórdico que sou, escolhi três músicas com temas nórdicos, né? Com temas dos mapas de frio, que foram as do Donkey Kong 1 e agora Donkey Kong 3, que se chama Northern Hemisphere. E o do Donkey Kong 1 se chama Hemisphere. E do 3 é Cremisphere, no caso, que é o Cremisphere, entendeu? Deu pra sacar. Cremisphere, Kremlin, Kahu, etc. Então toca aí. Então, galera, né, a gente encerrou essa parte de músicas aí do Donkey Kong Country Collection, né, do primeiro e segundo terceiro, né. Eu e o Ridan, a gente tinha até conversado anteriormente aqui, a gente pode até fazer um próximo cast, e a gente vai fazer um próximo cast com mais músicas do Donkey Kong, cara, que vale a pena. Temos que fazer, cara, eu acho muito, muito, muito boa. E com certeza aí, o Loki, a Aninha, o Rodrigo vão ser convidados aí pros próximos casts, né. Então, muito obrigado, Aninha, pela sua paciência de estar gravando aí com a gente. Não, obrigado a vocês. Obrigada, Ridan, por ter convidado, né, que ele convidou, ele falou, não, Donkey Kong, então eu vou chamar a Ana. Obrigada mesmo, foi muito bom. Eu não dei opção. Você vai participar. Fui intimada a participar. A parte de Super Nintendo, cara, acho que não conheço meninas mais viciadas aí que a Ana e a irmã dela, a Isa, né, um beijo pra Isa, né, que faz tempo que falo com ela. E então, Loki, muito obrigado pela sua participação também. Putz, valeu vocês aí, de novo aí, segundo Game Track, e tá louco, quero participar demais. Pode deixar aí, a gente vai ter mais cash aí no futuro que você vai participar. Rodrigo! Ah, então aí, obrigado aí, por estar aí. Quer mandar um beijo pra minha mãe? Minha mãe, meu pai, tô indo pra você. Vai lá, sério agora. Ah, então tá, tamo encerrando aí. Eu queria dizer que, pra mim, Donkey Kong Country marcou a época, né? Eu tô numa idade, assim, que pra mim, o Super Nintendo... Eu peguei o Super Nintendo no auge, e quem não conhece, quem nunca jogou, aí trata aí, baixa o emulador aí, mete bronca no game, que o game é foda, cara. Então, Ridan, também agradeço o nosso Power Hand aí, de sempre. Eu tô zoando. Então, agradeço a participação do Ridan aí, né? Como sempre, junto comigo aí nessa caminhada aí, rumo aos 100 casts aí. Pô, ainda vamos chegar e... Nossa, muito bom esse cast. Gostei pra caralho participar. Donkey Kong é Donkey Kong, cara. Não tem, né, pra cabeça. E me esperem que... Vou dar um spoiler. No 15º eu estarei participando de um cast especial. É, meu agradecimento especial é pra todos aí que participaram comigo aí na gravação, né? Pra todos os ouvintes aí que tá acompanhando o nosso trabalho até agora, né? Eu fico feliz por ter chegado ao 10º episódio. Tô gostando do feedback do pessoal. Eu também falei na leitura de e-mails. O 14º episódio era pra ser o episódio de especial ouvintes, mas como a gente não tem ainda tanto feedback, eu tenho medo de fazer uma coisa e dar feio, entendeu? Então vou deixar isso pro futuro, né? O 14º vai ser um episódio especial. Eu não vou citar aqui qual que é, mas aguardem até lá. E muito obrigado mesmo. Se você viu alguma falha na nossa história que a gente citou aqui, ou se a gente falou qualquer coisa, então mete um Hadouken na nossa cara, manda e-mail pra nós no gametrack.mlx@gmail.com ou deixa um comentário aí no post do episódio, né, cara? Eu acho que é isso, né, cara? Então, vamos encerrar. E até mais, galera! E o Echo! E o Echo! Então, falou! Então, até mais! Falou! Tchau! Tchau, até o próximo! Nossa, travou legal. Nossa, isso não foi meu. Foi meu. Caralho. Oi, Dan, segue o PC da Xuxa aí. Não, não tô fazendo nada. Ah, então tá, eu vou chamar você de novo. Ah, então pra finalizar as músicas do Call Country 1, geralmente... Ah, peraí. Mas de novo. Eu escutei Kong Country. Então, foi por isso mesmo que eu parei. Então pra finalizar... Agora a gente fala um pouquinho da empresa da Hair, né? Eu tô fazendo uma foda. Eita porra. Cara, eu tenho uma tosse muito foda. O Kid é fodão, cara. Mesmo se fosse primo meu, onde primo me pede isso, meu? Meu Deus. Primo não pede maçã nenhuma, perdi meu bebê com minha prima. Oh! Que coisa positiva que eu falei. Uh-huh. Ainda bem que eu coloquei gravar um pouquinho antes se você falou isso. Perfeito. Ah, louco. Você que pariu.